festa. Ela é demais. Príncipe Negro. O seu castelo é o salão. DJ Rebelde. Ela é a musa desse brega, brega. É a dona do meu coração. Galera, vai dançando, vai fazendo gagueado. Ela é a o nosso retrô na Arena Rômulo Show. Alô, Monju, vem no céu. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. CDs ao vivo. CDs ao vivo. Coisa pra acontecer hoje aqui no Rubro Show. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você. Sabe? Já chega os irmãos Edilson e Gelson. Por enquanto o Rebelde vai tocando, pode? DJ Rebelde Saudade. Consagrado por você, o maestro da saudade. Carretinha Mega Gol, tá no apoio hoje, aqui no Monju. Obrigado, galera, todos os DJs aí, meu parceiro DJ Gilberto e toda a dupla da Mega Gol. Príncipe Negro. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Nosso brega, eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Eu vim curtir! A banda Sabor Açaí. Alô, Monju! Ela tem um sabor diferente. A onda é... Da Retro! Pra gente. E o brega rolando! Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão, mas abra o seu coração, que ela tem sabor diferente, que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. Já nossos produtores oficiais, já registrando os maiores momentos da festa de hoje aqui no Rubro Show, aqui no Mujú, grande amigo Rodrigo Carvalho e meu parceiro Gão Varejeiro, que vai contagiando a gente. Bora, Rodrigão! Brega como esse eu nunca vi. Príncipe Negro. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer. A onda agora é retrô. Andava na beira do mar. Príncipe Negro. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Grande amigo Vangueri Show. Vou fazer o nego Kika. E toda a equipe só presta assim. Realizar. A gente, urgindo o retrô. Príncipe Negro. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Fazendo o Wellington delas. Meu bem, e o gerente Adriano ainda vem na boa com a gente. Só que boa. Valeu! Você não estava para me amar, me amar. Toda a galera da carreta mega gol. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Grande amigo Ronildo Faro, o nosso futuro vereador aqui no Mujú. Agora começa a aparecer os vereadores, começa a aparecer todo mundo. Me amar. Ô, Romildo. Vou te procurar. Quero te encontrar. DJ Rebelde. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Chega os irmãos, Edinho, Cedinho. Por enquanto, o Rebelde vai aquecendo o nosso Redro. Vamos lá! Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. falar. Me abraça e me beija. DJ Rebelde. Faz um toque no olhar. Você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Quero saber. Não sei porquê. Olha o que ela fez comigo. Me magoou meu coração. Você quebrou. Alô, Monzão, me deixou retrô. E me deixou tão triste assim sem ter você. Verdade, verdade, verdade. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Príncipe Negro, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. Porque de repente já, minha igreja, minha Gláucia e a Simone, as meninas que acompanham o nosso redor nos quatro cantos do estado. Valeu, meninas, um beijão. Vamos virar a situação entre você e eu. Príncipe Negro. Nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. Príncipe Negro. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Bora deixar, Mujú! Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. E o nosso amor? Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno. Deus, meu Deus. Príncipe Negro. E a galera vai chegando, vai chegando, chegando aqui na arena, vamos pro show. Aqui no Mujú. Me agonhecer de Berginho Retrô. Vamos lá! O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no... Rodrigo Carvalho, o gol varejeiro, já resistindo os melhores momentos da festa de hoje. Aqui na Arena Rubro Show, hein, gente? Derretendo a neve. Assim vem passar no telão. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. Fazer o Wellington delas. Tira, respire o amor. E o Adriano, meu cheiro Adriano. Gerente da Mega Go. Eterno amor. Alô, cheiro. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. É muita coisa, mas aconteceu, chegamos juntos. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Vamos, vamos juntos. Em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi, também é tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. As gravações, gravando tudo aqui no Mujú. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei. Chama no Brasil, como de garimba, minha amiga Juliana. A Juliana Produções, que tá lá em Bixuna do Pará. Já pensei. Um abração do seu maestro DJ Rebelde. E um beijão do seu grande amor, Assis. Alô, Juju. Aqui tem emoção, pois o meu coração Assis Produções. Certeza de cor, certeza de cor. Dale, Juliana Produções. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Parceiro Lilian da Rocha. Pois o meu coração. O parceiro Matheus Barreira. Quer te trazer pra cá. O nosso futuro vereador do Mujú. Alô, Ronilson Varo. Tamo junto. Na tradição de Belém do Pará. Aqui tem emoção. Príncipe Negro. A onda agora é retrô. Alô, Mujú. Hoje acordei com saudade. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo, vem. Vem comigo, viver a vida. Toda a galera de São Isabel. Vamos curtindo o retrô, obrigado. Dançar um brega. Eu adoro você. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo. Chama no Brasil, meu amigo. Eu adoro você. La Bueca, também a Camila, a nega, a Dilma. Já curtindo o nosso retrô aqui no Mujú, obrigado, hein? Tamo junto. Pele de maçã. La Bueca. Quero beijar a sua boca avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera. Olha, gente, já já você. Já já vou fazer um sorteio de camisas do retrô pra galera da cidade do Mujú, hein? Para um lugar qualquer dançar um brega. Eu adoro você. Eu amo a vida. Aonde está você, querida? Oh, oh, oh, vem comigo ver um filme qualquer. Oi, Legião da Saudade, o Príncipe Negro Retrô chegou. Vem com o retrô. Vem comigo. Tá. Eu te amo, eu adoro você. Príncipe Negro Retro é uma viagem no tempo. E aí, companheiro? Eu vim aqui só pra te ver. E aí, meu amor? Oh, meu amor, tô ligado. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Bora dançar com o Retro. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Só um abraço com muito carinho, meu grande amigo Felipe. Também o Rodolfo, aí da Guanabara. O meu parceiro, o Wellington. O Éder também já na área, curtindo o Retrô. Curtindo aqui no Mujú. Valeu, galera! Eu vim aqui só pra te ver. Tá gravando? Vamos! Oh, meu amor. Tá ligado? Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor. Eu tô ligado em você. Coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Chega abraçar a galera da Terror Bigolô aqui do Buju. Chegamos junto no Redrô. Olha a galera da Terror Bigolô. Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô! Enlouqueceu, meu coração enlouqueceu. Bora dançar, Mujum! Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Alô, Madjo! Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Essa música tem a cara do Madjo, meu irmão. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Bora pra cima, meu Retrô no Mujum! Tirar um pensamento besta do meu coração. Por que, mulher? Foi o intuito. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho. Te amo tanto, não fique tristonho. E você? Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. DJ Rebelde, vai tocando pra vocês o Retrô, já chega os irmãos. Edilson e Edilson, vamos tocando, vamos fazendo sua viagem no Retrô. Da Retrô. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Já vamos sortear camisas. Dá um pensamento no nosso Retrô. No meu coração. Hoje aqui no Mujú. E aí? Foi bem duro. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Toninho. Te amo tanto, não fique tristonho. Você me adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou, meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do morro. Olha o beijo! O beijo que você me deu. Use teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu. Vai, Mujo! Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso aqui é Brasil, também como de carinho. Toda a galera aí da Fox Turismo. Hoje no apanho do Retrô. Você, hoje e sempre. Eu já morei no. Alô, galera da Fox Turismo. E é pra lá que eu vou levar. Rompendo fronteiras com o Retrô. Em inglês, é pra você saber. Eu já morei nos estates. E é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you. With my dream. I want you, I need you, I love you. With my dream. Se convidar também na terça-feira, dia 30 de abril, Versão do Trabalhador. Aqui na Arena Rubro Show tem o Sujão do Maremoto. Lembro do teu beijo, lembro do. Essa aparelhagem está fazendo o maior sucesso do estado. A aparelhagem Maremoto. Lembro do. O Toca Tudo do Pará. Desde que você me. DJ Marco Antônio. Teus abraços, amei teus amassos. Tamo junto. Galera do Maremoto. Fiquei alucinado. Terça-feira aqui na Rubro Show. Por isso resolvi falar assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Bora no show! Eu já morei nos estates, e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, will be my dream. I want you, I need you, I love you. I want you, I need you, I love you. Oh, look at my dream. I want you, I need you, I love you. Oh, look at my dream. I need you. Alô, DJ Rebelde! Mais um campeão de audiência. A partir isso de agora você é vai. Retro. Príncipe Negro, negro, negro, negro. O quanto eu sinto bom amar você. E aí, mulher, qual a parada? Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza a rádio agora. Toca, tio Rebelde, toca. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra curtir meu som.

te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. É o magnífico Super Dinâmico. Matheus Ferreira, aí da onda da gente, o nosso futuro vereador, Ronildo, Ronildo Varo, aí da cidade do Mujão, Brasil, valeu! Vaqueirinho Show! O parceiro, o Nego Nica. E toda a equipe só presta assim, ó. Só de boa! A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Sortear camisas do nosso Redrô pra galera do Buju com a gente. Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Olha o papai! Papai! Papai! Papai! Papai! Papai! Papai! Olha o papai! Da velha guarda, velhos temos, quando a gente tocava no Búfalo Recordações, a gente veio aqui na cidade do Buju fazer uma turnê. Papai. O meu parceiro Dadá sempre no apoio da gente. Fala, Dadá! Assim, tamo junto! DJ Rebelde, o maestro da saudade, da saudade. Ele comanda o Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo. É muita coisa pra acontecer, joguinho do Munju. Já chega os irmãos Gentil, Gentilson. E o Rebelde da Saudade vai tocar assim agora, olha. Bora, família Pacheco. Vai! O maestro da saudade vai tocar um pouquinho assim. O maestro da saudade. Príncipe Negro, sua emoção. Príncipe Negro. Sem arranhar. E aí? Amanhã, segunda-feira, a gente retorna pra Belém. Nós somos lá na piscina do Rivelino, lá em Coraci. Tem o nosso retrô no Rivelino. Você vem. Terça-feira, véspera do feriado. Nós somos agora do Curtume. Lá na Terra Firme, hein, gente? Lá na DF! DJ Tapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem. E na quarta-feira, dia do trabalhador. DJ Tapó, fechando a semana retrô. Nós somos das Deva. Emoção, conquistou. Lá das Deva. Vai tocando, dá-lhe meu retrô. Alô, Munju, vem dizer. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Abraçar meu parceiro filho, lá do Luso Brasileiro, minha gente. Fala, filho! Príncipe Negro. Não se lamente. Realmente? Príncipe Negro. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.